E aí, tá legal? 2017, coletânea, VL Convidados Volume 1 apresenta Ian Beats, DR Nação O, JG Louco, Rap Crali, Falange Leste, O Foco, Temor Social, Mano Merenda, Aliados da Realidade, Nato Alves, Força Coletiva, Conexão Periférica, Esquadrão, Raciocínio Notório. É nóis, Rap Nacional.